Meu bem, se tu te fores, oh meu bem, se tu te fores, como dizei que te vais, como dizei que te vais, deixa-me o teu nome escrito. Deixa-me o teu nome escrito numa pedrinha do cais, numa pedrinha do cais. Oh, oh, é o quando me mano se for, quando me mano se for, seta em Sousa Lagar, seta em Sousa Lagar, mais lá mangada camisa. Mais lá mangada camisa e dizem que não chorei, e dizem que não chorei. Oh, eu, oh, eu, oh, eu. Meu amor vai sobre as ondas, meu amor vai sobre as ondas, meu amor vai sobre o mar, meu amor vai sobre o mar. Ai, quem me dera morrer. Ai, quem me dera morrer nas águas do teu olhar, nas águas do teu olhar. Oh,